soltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem. Saudade. escutar.